Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo, começando na sua segunda-feira. Maravilha! Hoje, segunda-feira, mais um início de semana. Olha, que essa semana seja abençoada. Que essa semana tenha muita coisa boa pra você, pra toda a sua família, pra todo mundo que tá ouvindo o Central do Sertanejo. Olha, hoje, 22 de fevereiro do ano de 2016. Prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com uma hora de sucesso, uma hora com muita informação, uma hora com muita música sertaneja. Você que tá em casa, você que tá no seu carro, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, tá bom? Você que também tá ouvindo a gente aí pela internet, né? Obrigado pelo carinho. Eu aqui no estúdio, você aí, aonde estiver, ouvindo a sua rádio preferida. Para começar o nosso programa de hoje, já tem informações aqui falando do Israel Novaes. Israel Novaes supera 10 milhões de visualizações. Olha que maravilha. Israel Novaes completou mais uma expressiva e importante marca na internet. O cantor comemorou em sua página no Facebook na última segunda-feira, dia 15, as 10 milhões de visualizações da sua música nova Você Merece Cachê. Olha que legal, a música tá bombando no YouTube e é sucesso total em todo o Brasil. Gravada em parceria com Wesley Safadão, a canção foi lançada em outubro. Esse vídeo aí no YouTube, né, que foi extraído do DVD Forró do Israel, gravado em Brasília, Distrito Federal. Um DVD muito bacana, você que não assistiu, vale a pena ir lá no YouTube e conferir, tá, Léo? Tá bom? Além de Safadão, o DVD também tem participação de Matheus e Cauã, de Jefferson Moraes, Gabriel Diniz, muita gente bacana. São 23 faixas nesse DVD super bacana do Israel Novaes. E uma música do Israel Novaes faz muito sucesso aqui no nosso Central do Sertanejo, essa aqui, ó, Self. Boa segunda-feira pra você. Central do Sertanejo. Pensava que o mundo girava em torno de você, que nunca conseguiria mais te esquecer, que depois que magoasse o meu coração, bastaria um sorriso teu pra ter o meu perdão. Iludida, convencida, pensava que depois que me deixasse ia acabar com a minha vida. Olha, eu tô aqui, chega, tá me faltando ar. Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar, tomando todas com suas amigas e você nem imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era, vou tá acreditando, não? É, vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era. Chega, tá me faltando ar. Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar, tomando todas com suas amigas e você nem imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera. Você já era. Vou tá acreditando, não? É, vou bater uma selfie

sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas e arroz da gente. Ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. Central do Sertanejo, Chuva de Arroz. É sucesso, é Luan Santana. Esse DVD do Luan Santana, temático aí dos anos 50, acústico, né? Fez o maior sucesso. Essa música aí tá arrebentando em todo o Brasil. Em 2015, chegando aí em dezembro, a ser a primeira mais tocada durante 3 semanas. Com certeza um grande sucesso, e um grande sucesso aqui no Central do Sertanejo também. Galera, o intervalo tá vindo. Na volta tem muito mais sucesso aqui no Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Eu ainda volto trazendo informações aí do Chitãozinho Chororó, que vai gravar um DVD com Bruno e Marrone. Olha que legal. Fica ligado, é Central do Sertanejo. Intervalo é rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua segunda-feira, 22 de fevereiro. O programa tá bom demais, né? Segunda-feira maravilhosa. Começando mais uma semana nesse pique, né? No pique do Central do Sertanejo. É muita música, é muita informação. E o que parecia ser mentira, agora foi confirmado pela dupla Chitão. Pela dupla é ótimo. Pela dupla Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó gravarão um DVD com Bruno e Marrone. Olha, vem coisa boa por aí, hein? O que muita gente acreditava ser apenas um boato criado pela mídia acabou de se tornar realidade. Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone, as duplas de maior sucesso na história da música sertaneja, definiram na última semana o local e a data da gravação do DVD juntos. É isso aí!